semana. Todos querem diversão e ela é só mais uma na multidão. Hoje tem pancadão, viver, curtir. Noite faz o convite, difícil de resistir. Ela bota a mini saia e o calo vai subir. Tomara que caia, pronta pra seduzir. Corpo esculpido, vacila, tu tá perdido. Encanta, polícia, trabalhador, bandido. Já pegou mais de 100 na balada. 18 de idade, novinha, preparada. Mal intencionada, dama da madrugada. Usa e abusa, medusa maquiada. Sonho de consumo dos mano da quebrada. É o pesadelo de muita mulher casada. Já saiu com vários, mas não se apega a ninguém. Agenda de telefone, tem mais de 100. Saiu com fulano, beltrano, cicrano. Palavra compromisso pra ela não tá no plano. Qual o próximo mano? O nome da lista vai servir de tapete pra aquela que pisa na pista. Ela tem swing, ginga de capoeira. Mais um que caiu na cama da feiticeira. O nome desse ela nem lembrou. Também foi impossível depois que o clima esquentou. Ele se empolgou de forma natural. Sentimento robô, sexo animal. No quarto de motel, loucuras de casal. Na torre de Babel, mundo artificial. Ele até lembrou da tal da camisinha, mas nem duvidou, confiou na novinha. Com cara de princesa, pele bem tratada. Ele foi com tudo pensando, não pega nada. As luzes da balada às vezes cegam você. Fazemos de tudo achando que nada vai acontecer. Já faz tempo que ela não cola no rolê. Depois daquele dia surreal no privê. Coquetel de lembrança entre a morte e o prazer. E o culpado me diz quem foi por não se proteger. Ela marcou pra sempre, difícil de esquecer. Um corpo tão bonito lotado de HIV. Assim, dança eu, dança você. Vacilou, caiu na dança do HIV. Assim, dança eu, dança você. Vacilou, caiu na dança do HIV. E assim, dança, eu dança você. Vacilou, caiu, se não se proteger então. E assim, vacilou, pode crer. Dança do HIV, vacilou.